Canal Machado Saudade. Se inscreva e deixe seu like. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Estamos aqui hoje lançando o Instituto CBA. Pamela Duarte é o nome da emoção, abrindo a quadra junina. Shotzinho de pé de serra, uma sanfona mordendo, e a neguinha arrastando o pé no chinelo só. Isso é bom demais. Tom Máximo. Bora começar. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte. Meu amigo Fabinho aí do Rock Doido, DJ Robinson. E o rock do Júlio Design. E a família aqui, ó. Olha aí, a sanfoninha vai só mordendo. Vai só mordendo. E a gente tá por fela, né? E o Alisson Silva, Danilo Silva. E o Bolo Peixe, os caras do alô. Terra alta, bora terra alta! Cê tá vindo um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama. Juninho Pressão, um abraço pra você! Tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelo gritando, dizendo conjunto bom. Aqui. Canal Machado Saudade. Se inscreva e deixe seu like. E o Eduardo da Pop 100, lá de APU, tá curtindo o Carabao. O polo velho furado fazia fonofofon. O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém. Vinícius da Duda Carla. Era levantando. As melhores comidas típicas de Marituba. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo conjunto bom. Vai! Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelos gritando. Olha o forrozinho do Tom! E hoje é aniversário do Rafael Chapadão e a família de Curuçá parabenizando o Edson da Conveniência e o maestro DJ Valdo Alves. Fala que tu só quer colocar a cabeça. Deixa eu botar a cabeça. Fala de novo. Somente a cabeça. A cabecinha no seu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça. Alô, Mega! Somente a cabeça. A cabecinha no seu corredor. Oh, meu amor, estou muito cansado, mas você não tem pena de mim. Antigamente quando eu chegava, você me abraçava, você me beijava e não... Um abraço aí a Carla Almeida. A minha vida se moldou. Aqui do Prime. Alô, família. Satuca. Da minha cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça. E aí, Gustavo do Açaí, o Eric de Magalhães Barata tá aqui com a gente. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no seu colo. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Oi, que forró tão gostoso, gostoso pra gente dançar. Segundo! Oi, que cangote cheiroso, Carabao. Me apaixonar. Oi, que forró tão gostoso, gostoso pra gente dançar. Oi, que cangote cheiroso. Eita, morta dela! Me apaixonar. O Eduardo Bebidas de Barudá, um abraço! Fiquei logo apaixonado e comecei a te beijar. Quando eu te conheci naquela noite de luar, fiquei logo apaixonado e comecei a te beijar. Beijei. E amigo GG Joias! Beijei. Alô, GG! Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar. Menina, eu te amo, não consigo te esquecer. Eu quero te dar um pouco do meu saber. Beijei, beijei, beijei e torno a beijar. Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar. Menina, eu te amo, não consigo te esquecer. Eu quero te dar todo o meu saber. DJ Alisson do Porto Saldo e Rafa Clube Calado está aqui também com a gente. Um abraço do Tom. Mete o forró, mete o forró, mete o forró. No meio da conversa, de um caso terminando, fala outro, escuta, os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre e o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala. Dia 1º de julho aí, o segundo forrozão aí do boteco. O DJ Moisés está confirmado. Alô? Quem fica não deseja que o outro tenha som. O jacaré adora esses contratos assim pelo escuro. E longe um do outro, a vida errada. O Lili gritando a minha se bota com a roupa amarrotada. E a mulher em crise. Quantas... E a Lu da Chubacante de Castanel, DJ Bruno. De amor que foi embora. Deixa eu tocar só um pouquinho de forró, porque estamos já na quadra junina. Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste uma lágrima que cai. E o que é, bebê? É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, que destrói tudo. GG 360 e o Janeco Complexo de Curuçá. Me despertar com medo de chorar. Carabao! Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão. Já tá chegando. Bacana. Que a vida Oi. Seja sempre linda, como estrelas. Sem espinhos nos caminhos, o amor. E o lindo 12, Patrício Jefinho Moral, o Cauê Souza, DJ Imagem. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais. O que a saudade tem, mil amores, quando a dor se esconde. Meu amigo Paulo Vitor de São Francisco do Pará. E o Jadeco do Racha WR. E o Júnior Top Produção. Que na verdade mesmo longe, continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente finge ser feliz. Curioso Carabão. Bonde do forró, barraca de comidas do grupo Batutos. Eu pensei que nunca ia te perder. Carabao. Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Máximo. Máximo. Máximo. Mas tudo que vê. E aí, Boca Xota, o irmãozinho da TS B12 da Vila Nova. Aqui. Espero um outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente. Sorriso transparente. E o gesto do Palio Moral. Meu amigo Sassá Moral tá na área lá do Passat. Cadê esse calceteiro? Vai passando e tudo é tão igual. O pranto do meu rosto. Meu amigo DJ Renan Mesquita tá aqui com a gente. O Diego. Dieguinho! E mais mensagem no celular de alguém. Eu era tão feliz, eu juro eu não. Mas sabia. Espada do fogo, é tudo nosso, meu amigo. Não vai chorar depois. Que nada é mais difícil que viver sem. Isso vai dar problema. Sacanagem, é nóis. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti. E amigo, Vigiral de Marapani, onde está? Se não tivesse sido, eu era tão feliz. Meu parceiro DJ Valdo Alves, o nome da emoção. Turbão, né? O pranto do meu rosto é turbão, né? Temporada. Supão. Ele, o Edson da Comerência. É um vinho que embriaga, eu vou de cada dia. JP Matos. Eu era de terra alta, parabéns, do Carabao. Sabia. Eu tô no Carabao, o furioso do Marajó. Com DJ Tom Máximo, DJ Moisés e Silvinho a tocar. É o Carabao, o furioso do Marajó. Com DJ Tom Máximo. De Moisés e Silvinho comandam o show. Comanda o show! Nada de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria. Por nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca. Quem nunca traiu aí? Só quem nunca traiu. Se você tá ao lado dessa pessoa que você escolheu viver o resto da sua vida, bora cantar, bora. Bora cantar? Se você já vacilou um dia com essa pessoa, diz pra ela assim, ó: perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento, mas me fazia falta encontrar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer. Como é que você tá? Fala. E sou morrendo. Ah, filha. É tanta saudade. Vida! Vida, devolva minhas fantasias. Bota a tira pra cima. Viver a vida, devolva meu ar. Alô! Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. Os dias que eles são tão. As noites me trazem a dor desse amor. Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração. Meu amigo Adri Moraes. Isso. Alô, Destílio. Um abraço. Alô, Fabinho. Ligar, e a Vanessa. Não atenda. Se acaso te Pantera da saudade de Cachanar. O conto de fada e um capiteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra mim. Se é bom que bel ao vivo, oh! Terra Alta dá valor, hein? Um abraço aí a Bia, Trica, parceiro do Peter, DJ Samu Safadão. Um abraço, toca aquela que dói. Sinto muito te dizer que não te amo mais. Tô olhando para frente o que era nós. O Barriere Ramon, rapaz! Já lavei as outras. Tava mais novo. Entre eu e o coração. Com você ou sem você, conheço mais a solidão. Você foi o mistério que eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, chuva veio pra baixar. Entre meu amigo Renildo, Renato, Lene. Mas eu não sei o que é pior. Se um perdão foi passageiro. E a Daiane? Será maior. Tô indo embora, não me peça pra voltar porque já decidi. Você vai sentir na pele a dor que eu senti. Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal. Tô indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão. Eu tô te deixando livre pra outra paixão. Se a saudade aparecer, me liga. Beijo, tchau. Sabe quando a gente termina um relacionamento? Oh, oi! E sente um... E a Thaís, do Bom Preço, de Cruzeiro, o DJ Alex. Isso. E o DK Filipinho, cachorro, sem sabe colher. Quando a gente mete o louco na cidade, sai moendo. Carabao. Também já fez isso. Ainda tô fazendo. Cadê o Sassá, o caceteiro, hein? Eu já borrei batons pela cidade. Rinaldo, Celton da Cidade Nova, 5 tá na área. Saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca vê falta de amor, foi só falta de maturidade. Foi... E a galera da Vanta aí, pensa aqui! Mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca vê falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Foi balde. Esse é o Carabao. Tá tudo bem com você? Sim, filha. Eu tô mandando esse ar. De 5 minutos? Porque eu tô pensando em você. Carabao! Às vezes é preciso aprender a perder e dar valor. Para Gerivaldo, o nome da emoção. Tirando a sua foto na hora, meu irmão. Eu queria tanto te esquecer, não deu. DJ Tom. Agora eu me lembro de você. É do GG. No Carabao. Furioso, cara. Furioso do Marajó. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Simplesmente romântico. Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida. Um abraço aí, galera do quilômetro 39, junto e misturado. Estão aqui. Quero e a galera do Gol Pressão, alô Deco! Mas olha nós, às vezes tropeçando. E amigo Gustavo do Açaí do Eric. E a comitiva de Magalhães Barata. Quase caindo. E a galera da padaria Saborear 1 e 2. Alô Valéria. Nós dois somos. E o Haroldo. Humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. DJ Tom Máximo. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Uhul! Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria até. Um abraço aí, meu amigo Wagner! Ivana Rompido Fronteiras! Um abraço! Atrás. Aqui! Por escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que tão. Augusto! William Eduardo da equipe! Sacode do APU! Alô, Savinho! Um abraço do Tom! Global. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Alô, Norma! Quero uma... Alô, Lívia! Quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá. Como a noite vai temer o fogo, vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Fala, filho, o que que tu é? Fala, Butu! Eu sou uma... E a Mari Carol, Yasmin, Gabi, o Salão Mari, é, a de Caxanhal. Onde irei, você não vai, onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz, não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais, somente agora. DJ Val, o gerente aí da T7 Informática, a primeira de Caxanhal. Oi! Você não sofre mais, pois deixei tudo pra trás. Meu parceiro DJ Valdo Alves! Meu amor, um abraço aqui do Tom. Merece isso, meu amor, não te quero. Nunca mais. Meu amigo Alex Macedo da Nike e o Vileco Merengue. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, Carabao, pra me abraçar, me beijar, o Furioso, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver e não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço. Instituto CBA! Minha amiga Pamela Duarte! Falou do Carabao. Carabao! O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Rasga a boiada do paredão. Depois Pescada Branca, Rubens. Alô, Marquinho Alves. Olha o Pablo Santo, Fabio, Fábio Reis. De Caxanhal, o blogueiro da Cidade Modelo. Alô, Mesquita! O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha isso. Logo em seguida o pé. Olha o Depois vem de mansinho querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceite esse seu jeito. Meu amigo Ed, o Pop! Sabia! Thiago Pinto, Juliane, Rafael Pinto e a sua primeira dança. Vanderlei Andrade. Vem, meu amor. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui. Aqui. Canal Machado Saudade. Se inscreva e deixe seu like. Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado. Tudo ter e não ter. Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Quando ouvi minha canção, os seus olhos. Pera aí, que agora eu vou tomar uma! Cadê o garçom, hein? Qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Em seu pensamento eu vou estar. Se a canção. É, menina. Você sim. Ainda bem que tu já tá sabendo já. Chorar. É saudade pra refletir. Bora, deixou! Sem sonhos pra sonhar. Meu amigo Baixinho Louco. DJ Adri, eletrizante da carreta Pancadão Prime. Aqui. Deixa o amor. E completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa. Após dia 8 de julho, o Carabal vai estar lá na Vila Murajá, na festa do Fluminense. E eu vou estar na casa desse rapaz aqui, que sempre me recebeu muito bem. Meu amigo DJ Valdo Alves é o nome da emoção, meu irmão. Vou lá, caceteiro. Vem, meu amor. Não vai me esquecer. E completar. E o garoto? Vou me dizer se eu te chamei em vão. Daniel do X12! Bora, Santiago! Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você. Eu lhe abracei. E você? Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Ai, o Camaidu! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida. Minha vida já não tem valor. É o baile! O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar. Seu velho amor, eu não acredito. Aquele vai voltar com o ex? Pelo amor de Deus! Alô, Paulo Vitor de São Francisco do Pará, Vandeco do Rancho WR e o Júnior! E já recebendo aqui com muito carinho, meu grande parceiro DJ Duda! Ele, seu grande amor! Você quer saber? Para Duda, um abraço pra você! Eu vou dizer. Chora, pô! Vontade de chorar. Chora, pô! Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Desgraça! Pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei. E a Lucélia da Cabanagem e a galera de São Caetano de Oliveira. Te aconselho, amigo. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. DJ Jairo Sabão Ney, cada dia que se passa nosso Bujuí aumenta. E a Dayara Tibara, Daniel Palmeiras, risco de ti. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Nem almocei ainda. Gelson lá do Icuí. Aqui. Toca que o papai vai dançar um pouquinho, né, papai? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cadê o garoto, rapaz? Eu te amo e tu me amas e que tá escondido, né? Já vai ter fim. Vou dar um balanço. Cada dia que se passa, nosso nossa amiga, cadê a Fabíola? E aí, Anderson? Quando estou perto de DJ Jairo, criativo. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. E o Barlo Pet Prime de Cachanal. Eu também te amo. Aqui. Eu te quero. Eu também te quero. Atenção, seguidores do Carabao. Atenção, seguidores do Carabao. O som que arrasta multidões irá completar um ano de sucesso. Está chegando. Está chegando. Aniversário. Aniversário. Da empresa Carabao. Aniversário da empresa Carabao. Em junho. Canal Machado Saudade. Se inscreva e deixe seu like.